ali é um papai que queria tanto dar um brinquedo especial, mas só que ele não tem. Tanta gente por aí sem poder presentear os seus filhos, porque o seu dinheirinho não dá. Um milagre de coração, muita fé na bondade, no poder da oração. Um milagre de coração, muita fé na bondade, no poder da oração.